batida sentimentais, onde a minha poesia incomoda os iguais. Político e safado, já não me esqueça mais, furando tímpanos com sinfonias reais. Vem e me analisa, se faço bem a baliza. Vim pra ser o mar, não simplesmente a brisa. Tá de passagem a paisagem da vida, tanto destruída, queimada, cortada e vendida. Natureza corrompida, e não é esculpida. Estupidez do homem e a sua mente poluída, que é desonesto na hora da dividida. Dívida com a terra não está sendo. Só tem olhos pra quem é abonado. Se tem as notas você é foda, então meu mais falado. Se é humilde nem te chega ou é mais um derrotado. Que vale mais o dinheiro, a vida é só ler jornais. Filha planeja pela ganância a morte dos pais. Cadê a paz? Nos assaltaram e plantaram a ira. Fui passar a vida inteira iludido pela mentira dos que falam bonito dizendo que amo o povo. Fala que é da gente, mas da gente sei que é no bolso. Depois que tá lá em cima não existe bom moço. Come toda a carne e só nos jogam o osso. Reprime nossos direitos, nem parece democracia. Sugam tudo que é nosso e deixa a gente com a mão vazia. Não aguento mais tanta injustiça e banalidade desse mundo onde burro falso pra cobrir a verdade. Eu já não aguento mais. Dinheiro a vida, o que vale mais? Eu já não aguento mais. Distorce valores roubando a paz. Eu já não aguento mais. Bastantes prendendo meus ideais. Eu já não aguento mais. Trocarem os falsos pelos reais. Já não posso, não aguento carregar sobre meus ombros. O peso da injustiça me esmaga entre os escombros. Esconde a minha face, meu rosto se faz medonho. Nuvens de pesadelo pairando sobre os meus sonhos. Já não posso e não mais quero assistir. Fica calado, calando o sentimento que eu deixo aprisionado. Meu peito fica apertado, angústia se faz presente. Na mente guardo figura, gravura da minha gente. Que sempre segue na luta e enfrenta o medo de frente. Que sangra, que passa fome, que morre, que sente sede. Que pede socorro e corre da morte diariamente. Comovente quando alguém chora simultaneamente. Quando os poucos que tem muito pouco sabem do assunto. Assiste, mas não enxerga, escuta e se faz de surdo. É um absurdo a falsidade de quem veste o falso luto. Eu já não aguento mais e quero dizer isso ao mundo.